está entrando no ar, BNWC. Esse é o Drops semanal de notícias irrelevantes e que ninguém se importa. Nesse meio tempo estava querendo gravar pelo WhatsApp mesmo, só que um tema mais sério. O tema seria suicídio, aí a gente falaria sobre esse seriado aí que todo mundo está falando e o jogo da Baleia Azul. Agora é claro, vamos tentar ser sérios, certo? E vamos tentar gravar pelo Zap mesmo, porque pelo Zap pra mim é mais rápido. E aí, o que, é que vocês acham? Aqui é Lone Wolf e serei o host essa noite com um tema, acho que primeiro tema 100% sério do BNWC, desde quando nós começamos com o antigo AmauriCast, né? E trocamos de nome, e essa é a primeira vez que nós vamos fazer um assunto, um podcast sério, um assunto sério. E hoje nós vamos falar de suicídio, né? Jogo da Baleia Branca. Tá louco? 13 Reasons, que é a nova série da Netflix. E aqui comigo hoje estão... Aqui é Jafar e Thiago, velho, é Baleia Azul, velho. Presta atenção, cara. Baleia Branca é Mob Dick, velho. Poxa, a gente não consegue fazer nada certo. Aqui é o Tic e eu tô escutando... Não, filho da puta! Pra começar falando sobre o tema do suicídio, a Netflix criou um seriado chamado Crazy 13 Reaction for Right. Excelente inglês meu, hein? Ó. De nada, cara, eu não entendi nada, velho. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, cara? Fix paga nós. Em que a protagonista, ela comete suicídio e grava 13 fitas explicando por que ela cometeu o suicídio. Quem recebe é um cara que gosta dela e começa a ouvir as fitas e em cada episódio ele ouve o conteúdo de uma fita. E então ele começa a questionar as pessoas, né? Porque é bem aquele estereótipo de escolinha americana, né? Das patricinhas, da menina fofoqueira, do líder de torcida, né? E por aí vai. E cada um, direto ou indiretamente, é responsável por ela cometer suicídio. Agora, uma coisa interessante nessa história é porque é o seguinte, quem garante que tudo que ela fala na fita é real? Eu não vou falar muita coisa, senão vai ter spoiler. É, muito sensacionalismo se falou sobre o jogo da Baleia Azul. É, eu acho engraçado que os leigos, né, quando ouvem falar disso aí, pensaram que era tipo assim um jogo de videogame mesmo. Alguém pegar um CD aqui, ligar no videogame e depois se matar. Mas na verdade não. Na verdade seria como se fosse aquele jogo de verdade desafio, né? Pelo que eu entendi, são 50 desafios e o último desafio, claro, seria suicídio. Eu não quero fazer apologia a esse jogo, mas entre muitas outras coisas que tem nesse desafio de assistir filmes de terror e se automutilar, que até algumas pessoas levantaram uma hipótese dizendo que dificilmente um pai ou a mãe não ia perceber que o filho está se automutilando, pegando gilete para se cortar, se furando e por aí vai. Olha, infelizmente, eu vejo que muitos pais não estão tão preocupados ou prestam tanta atenção aos filhos. Isso é até um alerta a você que é pai, você que é mãe, preste atenção no que seus filhos estão fazendo. E outra dúvida também é que se fala o seguinte, poxa, mas são jovens, geralmente as pessoas que participam desse jogo idiota são adolescentes, né, e têm uma vida toda pela frente. Por que eles cometem suicídio? Eu dei uma lida na lista superficialmente e tem uns negócios muito... Ver filmes psicodélicos ou ver filmes de terror às 4h20 da manhã, sozinho, todo escuro. Tipo, cara, se você tá mal, o jogo só faz você piorar assim e deixar você numa neura completamente, sabe? É um algo insano. Eu não sei como a pessoa tem coragem de compartilhar isso com os outros, de verdade. Eu, quando li por cima, eu já fiquei horrorizado com a lista. Imagine se eu pegasse ela pra ler direitinho e... Ai, não quero nem pensar nisso. Viado! Caramba, velho, Thiago, você é um cagão mesmo, velho, de medroso. Puta que... Ah, perdão, podcast sério. Cara, Thiago, mas eu vou te falar que assistir filmes de terror, assim, é o mais leve. Por incrível que pareça, né... na minha juventude, eu conheci algumas pessoas que candidatos a suicidas e conheci também uma pessoa que ela tinha essa mania horrível de se automutilar, cara. É muita loucura, claro. Mas tudo isso é uma forma de chamar a atenção. O suicídio, acho que ele tem vários estágios, assim, vamos dizer assim. Às vezes ele precisa de um gatilho, né? Para cometer o ato. Mas em sua grande maioria, ele quer chamar a atenção. Isso até é importante para as famílias, para prestar atenção aos seus filhos, o que é que eles fazem. Se não, já sabe. Ah, inclusive, o criador do jogo, o Russo, ele foi preso. Preso, se eu não me engano, no domingo, algo assim. E provavelmente ele vai ser condenado à morte na Rússia. Mas o problema é que a ideia do jogo, ela continua, né? E agora esse baiano filho da puta aí tá cagando regra a respeito de suicídio, né, cara? É, suicídio é chamar a atenção. Mano, deixa de ser mongol. Quem quer chamar a atenção não se suicida, porra. É, tenta se suicidar. É falso suicida. Suicida fake. Quem quer se suicidar, quem é suicida, meu irmão, ele consegue na primeira. Mas não é chamar a atenção. É a mesma coisa que essas merdas que ficam circulando no WhatsApp e rede social aí, que o jogo da baleia você curava com chinelada antigamente. Porra, isso não tem nada a ver. O que acontece é que antigamente o grau de suicídio, ou os números de suicídio, era até proibido de ser velado, de ser veiculado, de ser publicado, porque isso poderia provocar uma onda, como a gente sabe que às vezes estimula aquela pessoa que já não encontra mais solução para algumas coisas. Então, na sociedade brasileira, na mídia, etc., o suicídio era até proibido de ser comentado. Mas, assim, a priori, aí, os estudos dizem que a taxa se mantém. Então, o suicídio está na sociedade desde sempre e não acredito que a gente tenha que fazer um estardalhaço por causa disso. Quem quer se suicidar, se suicida, que se foda. Se forem adolescentes, melhor ainda, porque quanto menos adolescentes no mundo, melhor, porque eles são a raça maldita que vivem propagando... Ah, tipo a Marvel, chama DC, Marveco, DC Neco. Então que se foda esses adolescentes. E se seu filho for adolescente e ele quiser fazer o jogo da baleia e quiser se matar, problema dele, ele que se dane, sabe? Sabendo que a vida é um lixo, a vida é uma merda. E a gente tá aqui sem propósito. Pelo menos existe o Xoxota. Então se o cara não conseguir se focar em Xoxota, ele merece morrer mesmo, se mata. E isso não vai pro pós-crédito, não. Corta essa merda toda aí, inclusive as asneiras que o Naldo falou aí de suicídio. Parte do JD Bicha pode ficar. Vocês estão ouvindo essas asneiras todas, né? Porque Rodrigo sempre reclamou: não, vamos mudar o nome do podcast, vamos fazer algo sério, pá. É, chega de falar besteira. Aí, pô, velho, você chega, pega, coloca um tema sério e o cara fala o que fala, né? Eu tenho que dizer que eu tive que puxar esse tema porque praticamente estamos mais de mês sem gravar conteúdo novo e o conteúdo que a gente tentou gravar ficou uma maluquice. Vocês vão ouvir no pós-crédito. Vamos falar do Guardiões da Galáxia. In your arms so tight, you let me know everything's alright. My fellows, boa noite. Caralho, acabei de assistir Guardiões da Galáxia, volume 2. Puta, filme foda. Thiago, maneira aí no elogio, cara. Você tá maneirando no elogio. Muito, muito, muito foda, cara. Eu chorei no final que nem um filho de puta querendo saber o nome do pai. Viadinho! Caralho, que filme foda. Que filme foda, velho. A DC nunca, nunca vai conseguir fazer um filme foda desse. Então, é isso aí. Boa noite. Vamos todo mundo tomar no cu. Primeiro, o Jorge é mongol, tá? A gente sabe, porque Guardião da Galáxia é no mesmo nível do primeiro. Ou seja, um filme 8, talvez 8,5. E se vocês acharam a dança do final pra... Do primeiro filme uma merda, vocês vão ver uma dança, muitas danças, vão ver Pac-Mans, vão ver um monte de merda, Peter Quill super poderoso fazendo um Pac-Man, cara, mais uma vez uma animação live action pra criança, cara, mais uma vez, é aquele mesmo nível, as bichonas aí vão adorar, vão dizer que é maravilhoso, tipo o Jorge, né, a prova tá aí, mas é mais um filme assim que você vai, pô, muito divertido, hein, que legal, acabou, tal, obrigado. Próximo. A receita já era, velho. Já encheu o saco já. O pessoal agora tá elogiando a Marvel porque já é de praxe já. Sabe, se falar mal, as bichonas vão dar principalmente aí os fãs de Jovem Nerd aí, Omelete, se falar mal da Marvel, ai, é o DC Neco hate, o DC Neco trevoso. Então, não, esse estereótipo já tá aí marcado, né? E toda vez que você fala alguma coisa contra a Marvel, liga um gatilho que as esfeguezinhas da Marvel vem defender. É, tipo, o cara defender, eu acho que o direito trabalhista é constitucional e essa reforma, esquerdoso, vagabundo, eles se utilizam desse trigger, desse gatilho aí pra desqualificar o que você fala. Ou seja, é um filme normal. Tá bom, você acaba de ver, você sai igual uma bicha feliz aí, igual o Jorge, mas daqui a pouco você caga pra ele e você esquece. Os filmes da Marvel viraram animação. Eu, por exemplo, já esqueci todo o enredo de Moana, já esqueci todo o enredo de Zootopia, eu esqueci tudo. Você vê, você... É tipo uma punhetinha, você bate, goza e daqui a pouco... Você deixa eu falar, não é igual uma buceta que você vai lembrar, dependendo do desempenho da xoxota, você vai lembrar durante bastante tempo e vai usá-la para a punheta. O filme da Marvel não é isso. Você usa ele para punheta uma vez e acabou. É isso aí. Jorge é bicha. Ah, e a propósito, isso aí vai pro pós-crédito. Eu queria atestar que Jorge não é gay, ele tem família, tem filhos, certo? Apesar de ele estar com essa vozinha assim de drag queen do programa do Bob's lá, né? Bob's não, daquele outro coisa lá de hambúrguer. Ele não é gay, tenho certeza absoluta. Eu coloco a mão do Thiago no fogo. Ah, e mais uma coisa. Dessa nova safra de filmes da Marvel, você vai ter que admitir, Rodrigo, que o filme mais original é o filme do Guardiões da Galáxia. Porque todos os outros são receitas de bolo pronto. Esse aí, pelo menos, você vai ter que dizer. É, original. É, pelo menos o Guardiões da Galáxia é melhor do que os quadrinhos. Os quadrinhos do Guardiões da Galáxia eram eram uma bosta, uma porcaria. Se você duvida, ouvinte, vai lá, as histórias em quadrinhos clássicas, né? E vomite de ódio. E aí, aqui é o Tique. E vamos falar sobre o Guardiões da Galáxia, volume 2. Ah, como todo mundo tá rasgando seda pro filme, eu vou começar a falar mal. Que é o legal é falar mal das coisas. Porra, Zé, vai tomar no seu cu, cara. Que é, tipo, o que me incomodou foi um pouco a mudança de certos personagens, assim, tipo, da... Como é que eu posso explicar? Da personalidade. Tipo o Drax, cara. O Drax tá um porra louca do caralho, assim, nesse segundo, assim. Que ele não era no primeiro, sabe? Tipo, ele solta aquelas risadas alopradas dele nesse segundo aí. Tipo, eu achei que destoou bastante, assim, do primeiro. Mas aí eu achei... Sei lá, cara. Às vezes porque ele matou o Ronan, às vezes pode ter... Se bem que o negócio, o plano dele agora é matar o Thanos, né? É foda. O outro problema, cara, que eu vi é, tipo... Ele se distanciando tanto... Se distanciando tanto do universo Marvel. Porque, porra, tá tudo os filmes agora se juntando pra ir lá pro Guerra Infinita. E daí, tipo, ele fica destoando tão distante, assim, tipo, no mesmo universo e tão distante. Em vez de fazer uma integração com o universo já lá, não. Eles querem partir pra longe, entende? Eu não curti esse negócio, cara. Tá parecendo essas séries da Netflix, da Marvel, cara. Que, tipo, são no mesmo universo, só que fica, tipo, uma distante da outra, mesmo no mesmo bairro, entende? Eu acho isso escroto pra caralho. Como não, cara? Lá na cena da integração com o resto do universo Marvel, tu acha que o que aconteceu na Terra não vai ficar em branco? É muita furo de roteiro, cara. Com certeza aquela parada ali vai dar um... Vai ter alguma citação em outro filme. E daí vem a integração, cara. Caralho, Jorge. Só vive desaparecido e quando dá as caras é pra falar merda. Porra, tudo errado isso aí, porra. Ah, mas assim, se for falar bem, cara, o filme é foda, cara. Eu sou meio suspeito pra falar, porque pra mim o melhor filme da Marvel até hoje tinha sido Guardiões Volume 1. Mas que merda, hein? Porque eu caguei pra Capitão América Soldado Invernal. Foda-se essa porra. Chato pra caralho o Capitão América. Ah, mas o coisa é foda, cara. O Guardiões da Galáxia 1, né? É um negócio que eu não esperava, cara, né? Tipo, sei lá, cara. Nunca tinha lido nada do Guardiões da Galáxia. E até hoje eu não vou voltar a ler Guardiões da Galáxia, né? Porque eu foda-se as histórias dos Guardiões da Galáxia nos quadrinhos. O que importa é o filme, os filmes, né, agora. O que é diferente, né, com as outras adaptações, né? Que geralmente o que importa é o quadrinho. Mas assim, o filme é foda, tipo, esses personagens novos aí, a Nebula, que eu não sei por que esses filha da puta da legenda e esses corno da dublagem insistem em chamar de Nebulosa, se é nome próprio, não se traduz, seus filha da puta. E a Mantis, cara, a Mantis, assim, é engraçado, sabe, a interação dela com o Drax, entende? Acho bacana, acho válida. E eu achei meio babaca, toma um spoiler na cara agora, do Yondu morrer, cara. porque, tipo, as declarações do James Gunn, porque o ator lá que faz o Yondu, ele é, tipo, amigão, né, do James Gunn. Daí ele falou, não, porque agora o Yondu vai ter mais participação nesse filme. Ok, ele teve bem mais participação. O arco dramático dele no filme foi foda pra caralho. E assim, mas porra, cara, você matou o cara, velho. Mó style, cara, aquele maluquinho com a flecha lá do... Muito estiloso, cara, o Yondu pra ter morrido, cara. Mas eu entendo por que morreu. Mas não aceito, tá? Seu James Gunn. E, cara, de resto, cara, o filme é foda. Tipo, a trilha sonora, eu não gostei tanto. Assim, as músicas são boas todas. Mas eu não gostei tanto do quanto eu gostei da primeira. Até hoje, eu escuto tudo direto, a trilha sonora do primeiro filme. Essa segunda, assim, dá pra tirar umas duas, três músicas, assim, que eu já escutava, que eu conheço. E que eu, tipo, vou continuar escutando, entende? E de resto, tipo, tem, assim, eu acho que a única coisa, assim, que eles passam, assim, é no mesmo universo dos Vingadores, tipo, é o negócio da Nebula querer matar o Thanos, né? Que daí ela tem o arco lá dela, que ela, tipo, odeia, entre aspas, a Gamora, porque, tipo, sempre que elas disputavam lutas e perdiam, era a Nebula que, tipo, era reconstruída pelo Thanos, né? Por isso que ela tem esse ódio dele, e daí ela quer matar ele, né? Daí tem esse, tipo, eles citam o Thanos, acho que umas duas, três vezes, assim, no filme, mas assim, não mostra nada, tipo, não mostra nada, porque também, né, passa 4 meses depois do Guardiões Volume 1, né, tipo, ou seja, ele tá meio distante dos filmes atuais da Marvel no cinemático universo, né, de pontos positivos do filme, todos os pontos positivos. A parte visual tá foda pra caralho, não tanto assim quanto no Doutor Estranho, não alopraram tanto, mas é bem aloprado também. O Rocket Raccoon tá foda pra caralho nesse novo. Tá mais psicopata ainda do que já tava. O Groot tá... Puta que pariu. Tá muito fofinho, cara. Sem sacanagem, cara. A primeira cena de ação que tem ele correndo assim, cara, entre a cena de ação é sensacional, cara. Puta que pariu. Você já abre... Nos primeiros 10 minutos de filme, você já tá com um sorriso de orelha a orelha, cara. Vai tomar no cu, cara. Que filme foda, cara. Que delícia de filme, cara. Aí sobre as cenas pós-créditos. A primeira é do... Agora eu não lembro daquele Scavenger, que é o irmão do James Gunn que faz lá. Que ele fica assobiando lá, tentando usar aquela flecha pelo assovio. Que ele acerta o Drax lá, engraçada pra caramba. Mantendo o padrão do filme. Depois tem a do... Agora eu não lembro. Acho que é do Adam Warlock. Que aparece aquela menina dourada lá. Dela falando que ela vai criar uma raça. Vai criar um ser mais superior e mais forte, não sei o quê. Que vai ser o Adam Warlock. Pena que ele não vai estar em Vingadores 3 nem 4, né? Eu acho. Acho que ele só volta agora. O Warlock só, acho que só volta pro. Só deve voltar pro Guardiões 3. E depois tem o Schwarzenegger. O Schwarzenegger. É o quê, viado? Sempre não sei por que essa desgraça. Eu sempre confundo o Schwarzenegger com o Stallone. Tem o Stallone lá e o Lex Luthor, né? Que vale do Smallville. Que eles são os Scavengers, né? São os saqueadores, né? Tipo, que é a formação clássica, né? Dos Guardiões das Galáxias. Daí parece, eles falam que a gente se reuniu, não sei o quê. Isso depois pós-funeral do Yondu, né? Que foi bonito pra caralho, assim, tocando aquela música Father and Son do Cat Stevens. Ah, não, do Cat Stevens não. É Yusuf Islam agora. Eu até tomei um susto, diga-se de passagem, nessa cena, porque eu tava olhando, eu tava lá prestando atenção, né? Daí apareceu a legenda, assim, pais e filhos, por causa da música, né? Eu falei, puta que pariu, agora vai tocar Legião Urbana e eu ia gritar lá no cinema, né? Daí eu ia ser obrigado a gritar lá. Tocasse Legião Urbana no filme. E daí depois também tem a cena do Stan Lee, né? Tem a cena do Stan Lee com os vigias, né? Que ao contrário do que as pessoas estão dizendo, ele não é um vigia. Ele tá contando as histórias dos Vingadores, dos filmes da Marvel, pros vigias. E pra variar, o velho é tão chato que nem os vigias aguentam essa merda desse velho do inferno. Então é isso. Ah, e salva uma foto especial do Cosmo nos créditos. E uma cena rápida no começo do filme lá com o Howard, o Pato, que eu sinto falta dele não estar presente mais nos filmes. Beijos de luz, tchau. Eu queria deixar claro aqui que o senhor José é um fascino, né? É um fanfarrão, que ele escreveu aqui no grupo, né? Oh, não, esse filme do Guardiões da Galáxia é maravilhoso. Aí eu vou falar mal do filme. Aí depois, olha só que sacanagem. Ele chega no final, né? Ele fala praticamente uns 5 minutos para depois dizer: ah, não, o filme, né, é bom por causa disso, disso e isso. Eu acho que ele tá absorvendo muitas técnicas desses concorrentes nossos, né? Que pegam esse hype aí de falar mal pra depois, né, falar, não, mas o filme é muito bom. Aí a pessoa fica sem entender porra nenhuma. Quanto à formação clássica dos Guardiões da Galáxia, eu vou te falar que se você pegar os quadrinhos, você já teve Kitty Pryde, um Guardiões da Galáxia, você já teve o Coisa, você já teve o Agente Venom, né? E a formação, nem essa formação do filme é uma formação, vamos dizer assim, clássica, porque o Guardião da Galáxia sempre foi um salseiro do caralho, mas eu vou te falar que os quadrinhos sempre foi irrelevante. Não pare pra ler, não. E hoje em dia tem revista pra tudo. Tem a revista do Grote, tem a revista do Rocket Raccoon, tem a revista do Guardiões, tem a revista do Guardiões com os personagens Vingadores. E falando nisso, não pense que o próximo filme que tiver a integração dos personagens vai ser algo do tipo assim: ah, vamos perseguir Thanos a Terra, pronto, acabou, encontra Vingadores e acabou. Não vai ter assim uma grande roteiro assim. Os caras vão cair de paraquedas, né? Ou eles vão cair de paraquedas, ou os Vingadores vão cair de paraquedas, ou Hulk e Thor vão cair de paraquedas na história. Simples assim. Eu também achei muito, muito concorrência e essas opiniões aí. Parece que, não sei, parece que primeiro quer ouvir a opinião de algumas pessoas, pra depois saber o que acha. É menino de tudo, né? Então deixa pra lá. Como diria o Rodrigo, né? Já que o Rodrigo não tá aqui. Jorge, que porra é essa, velho? Você tá fumado? Fuma maconha? Eu não entendi porra nenhuma que você disse. Não, seus filha da puta. Tem que dar uma opinião sincera, cara. Não é só falar bem. Quem fala bem só do filme... Se fala bem só do filme da Marvel, é Marveco. Se fala bem só bem do filme da DC, é DCneco. Eu sou um cara imparcial, filha da... Sou um cara que eu dou a visão dos dois lados. Eu dou a visão boa e a visão ruim. Garanto assim, esse negócio não me incomoda, esses defeitos que eu falei do filme. Pra mim, continua um filme 10/10. Entende? O filme é do caralho, é foda pra porra. Ah, esses pequenos, não é nem defeito, são pequenos deslizes só. Eu não considero isso. E eu não sou marveco pra ficar falando, ai, tudo é bom na Marvel. O senhor é um fanfarrão, certo? 12 anos de curso e ainda continua um marveco. Fico puto, cara. Eu fico puto com um filme merda que nem essa desgraça desse Esquadrão Suicida fazer dinheiro, cara. É por isso que Hollywood já era, cara. Ah, pau no cu, cara. Por isso que eu prefiro ficar assistindo aquela porra daquele Guardiões russo lá do que ficar vendo esses filmes merda da DC aí. Puta que pariu. É porque a vantagem de você fazer filme pra criança, né, cara? Que, assim... Filme de herói é pra criança, né, cara? Já dizia Alan Moore. Não tem esse negócio. Filme de herói é coisa de criança. Quadrinho é coisa de criança. Agora, os filmes da DC, eles estão indo pro, tipo, pior parte das crianças. Criança idiota, entende? E esse é o foda. Esses filmes, tipo, Esquadrão Suicida, ele apela pra criança idiota. Criança deficiente, assim, dodói. Você acha isso ruim? Pior agora é a Disney, velho. Que vai fazer live action de todos os desenhos que a Disney fez. Todos. Aí vai pegar atores e vamos que vamos. Não precisa nem se preocupar com o roteiro. Eu só acho o seguinte, cara. É verdade. A Disney nisso tá. Agora, a Marvel Disney, eu acho que ela não tá... indo tanto infantilizando, assim, sabe? Eu acho o mais infantil mesmo dos filmes é o Guardiões da Galáxia, cara. Eu acho que ele é o mais infantil de todos, assim. Tanto que tem o Baby Groot lá, não sei o quê. Mas mesmo assim, ele não chega no nível infantil dodói do Esquadrão Suicida, entende? Acho que o Esquadrão Suicida, cara, é uma... Nossa, cara, porque apesar de, assim, o roteiro do Guardiões da Galáxia é redondinho, cara. O Esquadrão Suicida é triste, cara, de você acompanhar, cara. Pera lá. É Vingadores 1, velho, é mais criança que outra coisa. Tanto é que é o mesmo enredozinho de Transforma, né? No final lá, eles vão lá, enfrentam lá os vilões, quebram um portal, e aquela... Até o Hulk bater no Loki é mais brincadeira de criança, não existe. E também o Hulk lá fazendo bullying com o Thor. Não, isso aí eu concordo também, pô. Até a roupa, cara. Olha as roupas do pessoal, cara, no Vingadores 1, cara. No Vingadores... É, cara. Não, mas assim, mesmo assim, tipo, Vingadores, cara, é assistível, cara. Tipo, eu vi esses dias aí, tava de bobeira e fui assistir o primeiro Vingadores. É assistível, cara. Não dá, cara. O Esquadrão Suicida não é triste, cara. Não dá, é muito ruim, cara. É muito furo. Eu acho que a questão... Eu acho que o problema do Esquadrão Suicida não é nem ter ido pro lado muito infantil. É sim ter, não ter roteiro, cara. É um recorte, cara. Sabe? Parece que é o filme do Tarantino. Ah, nossa senhora, agora vem a heresia máxima. O que você tá falando, cara? Você tá louco? Parece filme do Tarantino, só que esqueceram de colocar algumas partes pra fazer o fechamento, entende? Que é tudo. Você pega uma parte do meio, uma parte do final, uma parte do começo e mistura e coisa. Só que eles esqueceram alguma parte do meio de colocar no filme, entende? Entendem? Como diria o Jô Soares, sua piranha. E agora nós vamos ter mais CCXP, né? Aquele evento épico, paga nós. E que preços populares de R$1.300. E eu tenho o épico aí de R$4.000 e caralhada. E também tem, claro, tem preço mais barato, né? Vocês que quiserem vão ver no site, porque a gente não emprega de ninguém. Não veria nem de graça essa merda. Como o Zé Bazinga, né, ele gosta de gastar dinheiro assim com coisas sem importância, provavelmente ele vai gastar uns R$4.000 pra ter quatro estatuetas exclusivas pra enfiar na bunda, certo? Eu particularmente preferia gastar dinheiro com drogas e prostitutas. Quer dizer, não, claro que não. Que é isso? Entre esse de R$999 e esse de R$1.300, cara, compensa de R$1.300 porque vem com quatro estatuetas. Mas se for as estatuetas do Omelete Box, meu querido, eu não pago mais nem o de R$900. Não, não, é aquelas estatuetas da Iron Studios, cara. Nada, nada, cada uma deve valer uns R$300. Por isso que eu falo que se eu tivesse dinheiro pra torrar, não torraria. Compraria alguma coisa. Mas assim, entre um e outro, entre o de 1.300 e o de 900, o de 1.300 é muito mais em conta. Não, Zé, puteiro, filho da puta, puteiro. Não, o ponto é o seguinte, eu não falei que eu não vou esse ano na Comic Con, né? Mas ano que vem eu tô pensando em ir. E assim, se tivesse de 1.300, porque esse não é esse de 5.000 só que vem as estatuetas, o de 1.300 também vem. O de 1.300 também vem as estatuetas. E assim, compensa, cara. A questão é que compensa. Essas estátuas, só elas devem custar isso aí, cara, quase. E outra, pra quem gosta desses eventos, maluco, você não pegar fila nessas desgraças é outros 500, cara. É, porque fila mata nessas porra. E se você quiser, tipo, vai que tem alguém famoso lá, vai que tem, vamos ver quem, não sei. Vai que tem o Tarantino, pra você ver lá, tirar uma foto com ele e dizer, hi, what's up, man? Surprise, motherfucker. O Jorge, ele foi pra um evento otaku, né? Levou as crianças, seus 10 filhos, e graças a Deus, são crianças normais, não é igual o pai. E aí, Jorge, fala mais a respeito. Então, Jafinha, eu fui, era um evento que teve, acabou hoje, foram 3 dias, acho que foi o patrocínio do, quem organizou o evento foi a embaixada aqui do Japão mesmo, e era um evento genérico, assim, fizeram um lado de indie games, não era só o taco, não. Fizeram lá de indie games, tinha exposição, vendiam camisas, esses bonezinhos aí, que eu não sei o nome desses bonezinhos, com aquela orelhinha que ia até o pé, tinha cosplay, tinha apresentação de músicas tradicionais, lutas, aikido, tinha uns mercadinhos, sabe, assim, vendendo produtos da região mesmo. A gente até tentou comprar um miojo que você molda o que você quer comer lá, é mó engraçado, cara. E era isso, cara, tinha coisa pra caralho lá, tinha exposição de bonsai, tinha de tudo lá, cara. Ele se amarrou no chapéu, botei o chapéu do Pikachu, do bicho lá do Ladybug, botei do que era um treinar seu dragão, ele achou foda. Todos ele achou foda. O problema é que ele só usa 2 segundos, depois ele larga e não quer mais saber. Nesse momento eu tô assistindo Fafá de Belém travestida de Alcione no Faustão. Tá muito engraçado. Cara, não é, cara. Pelo amor de Deus, cara. Só de você estar assistindo Faustão é porque você é um pobre, velho. Você não tem dinheiro pra pagar o Netflix. Por sinal, o Netflix paga nós. E Faustão é o fim do mundo, cara. Fim do mundo. Pior que isso, só o jornal genérico da Record. Saca? Que eles pegam assim a reportagem. E os bichinhos felizes, os bichinhos maravilhosos. E ou então, olá, tudo bem? Vamos falar sobre as maravilhas da feijoada. Cara, eu, se eu fosse você, eu dobrava a língua pra falar mal de Faustão, viu? Porque, cara, se fosse o Faustão, se não fosse o Faustão, onde que você ia ver as Olimpíadas do Faustão? Onde que você ia ver a videocassetada? Videocassetada nunca ia fazer sucesso no mundo se não fosse o Faustão. Onde que você ia ver um auditório colorido de todas as cores separado pela região? Onde você vê dançarinas que nunca deixam de sorrir pra você? Cara, sério mesmo, vai falar mal de Faustão? Pelo amor de Deus, cara, por favor. Né? Eu acho que você tinha que se olhar no espelho e levar em consideração o que você tá lá falando aí, bicho. Falar mal de Faustão não, cara. E outra coisa, tá passando um quadro lindo aqui agora, onde eles pegaram um homem, meu Deus do céu, um homem e vestiram ele de mulher, eu não sei, o que que é isso? Quem é? Ele tá de Ivete Sangalo, eu acho. Por favor, muda aí na Globo, tá muito engraçado, parece um pouco assim, quem que é preto do nosso grupo? Eu acho que é o Rodrigo, né, o mais preto. É, lembra um pouco, tá de Beyoncé, entendi, é um cara de Beyoncé. Ô louco, bicho. Sabe onde é que eu ia ver tudo isso? Eu vou te falar, Silvio Santos, cara. O Silvio Santos é mil vezes melhor que Fausto Silva. Cara, não era melhor, porque olha só, a antena lá de casa, a Globo pega em qualquer antena, cara. A SBT não pegava com nenhuma antena. SBT, Band, Manchete, esses canais aí, o que que pegava bom na tua casa? Era a Globo. Eu ia ver o quê? Eu preferia ver o Faustão numa imagem boa, ou eu via o Silvio Santos numa imagem merda? Claro que eu ia ver o Faustão. Além de pobre, velho, ele não tinha nem dinheiro pra comprar um bombril pra colocar na antena, velho. Aí assistia a essa rede opressora, certo? Se bem que se a Globo me der tirar o Thiago Leifert pra eu apresentar o 01, tamo junto. Globo paga nós. Mas enfim, cara, você é leite com pera, velho. Você é dessa nova geração. Você não assistiu, assim, o show de calouros em todo seu esplendor com Sérgio Malandro, yeah, yeah! O Pedro de Lara e Araci de Almeida, cara. Não sei. O que você sabe? Nada, né? Aposto que nem assistiu Os Trapalhões na melhor época. Bom, você não me compare com o senhor Zé, que o Zé nasceu em 97. Eu já tinha, sei lá, 18 anos em 97. E, nossa, ele tá de Charlie Brown. E eu assisti A Porta dos Desesperados, do Sérgio Malandro. E o Didi, a melhor época do Didi foi depois que o Zacarias morreu. Para de viadagem, Jorge, porra. Ô, louco, bicho, olha essa fera aí ao vivo, oi! Polêmica, esse cara sempre sendo polêmico. Olha, eu não vou falar mais de Silvio Santos não, que a gente ainda vai fazer um podcast só sobre o Silvio Santos, principalmente antes dele morrer, daqui a uns 50 anos. Eu ainda vou ver Silvio Santos dizendo, antigos espíritos do... Não, brincadeira. Zacarias era a alma dos Trapalhões. Ninguém entende isso, ninguém entende que... Quem era o espírito dos Trapalhões, a ingenuidade mineira, era o Zacarias. Em segundo lugar, eu acho que a malemolência, a inteligência, assim, o minimalismo carioca do Mussum. Didi era apenas um detalhe. Só porque ele escrevia as sketches? Não, claro que não. Por sinal, Sailor Moon era um desenho que eu gostava pra caramba, mas eu não tinha coragem de contar pra ninguém, porque era desenho de menininha. Por sinal, eu lembro que Sailor Moon, ele passava na Record, e é engraçado que ele passou a primeira, quase toda a primeira temporada, mas ele foi interrompido um dia, eu devia estar até trabalhando, mas estava assistindo um desenho, por causa do ataque às Torres Gêmeas. Leve fé, cara. E aí, engraçado que no outro dia, não teve mais Sailor Moon. Acabou. Acho que o pastor deve ter descoberto que tinha... personagem lésbica, personagem gay, essas coisas boas de animes japoneses. Lormon, pra mim, eu assisti na Manchete, na época que o... Eu não sei se... Porque teve um hiato de Cavaleiros do Zodíaco, e aí o que a Manchete falou? Bom, a gente só vai ter episódio novo agora, sei lá quando. Aí o que a gente vai botar? Vai botar aquele Shurato, né, que eu confundo com Naruto, e Sailor Moon era um desses, assim, veio nessa leva. Então, eu nunca vi Sailor Moon na Record, devia estar passando mesmo nessa época, até porque eu já trabalhava, eu acho, nessa época aí. Tadinho, o Zé era um menino. Eita. E Jorge, você tá por fora, velho. Os otakus japoneses, os japoneses menino, que era um desenho da menina, é verdade. Mas as personagens ficavam pagando calcinha direto, velho. Reassista aí, presta atenção, vai. Fora a transformação também. Bastava você ter um pouco de imaginação. Viados! Ah, e eu lembro também que Sailor Moon tinha uma insinuação de incesto lá com a outra que veio lá do futuro. É, mas nada supera a Sakura Cardcaptor. Aí assistam aí e prestem atenção aos pequenos detalhes da Tomoe. Parado! Cara, tinha um desenho que tinha um visual massa, cara, mas ele só passou no SBT e aí eu acho que não teve aquela regularidade, sabe? Assim. Então foi o... É o Guerreiras Mágicas de Rei Art. Era muito bonito, mas eu não cheguei, não conseguia ver, porque era só, sei lá, sábado de manhã. Guerreiras Mágicas só teve duas temporadas. Teve uma época que ele passava de manhã bem cedo. Eu lembro que eu ia pra faculdade, eu assistia, a gente ia pra faculdade. Depois ele passava no sábado, passava Fly também. Depois. Passava, sei lá, tipo 6 horas da manhã, sei lá. Era legal. Pena que é pequeno. Depois teve alguns ovos. Eu dou a visão dos dois lados. Acho que depois dessa eu não consegui ouvir mais nada e eu retiro a minha acusação. Então fica feliz e dê a sua visão dos dois lados. Tem que ser dos dois lados, tá? De bandinha também. Pelo menos minha opinião é relevante, Jorge. Pelo menos quando as pessoas pedem minha opinião. Ao contrário de certos integrantes aqui que cagaram na cabeça pra opinião deles. Você tem a gangue das Alerquinas. Você tem uma história fechada da Alerquina. Isso nos Estados Unidos, que no Brasil eles fizeram um mix só. E tem o Esquadrão Suicida, que tem ela na capa. Você repara todas as capas das revistas do Esquadrão Suicida, que agora a Panini tá lançando, paga nós. Tem o Esquadrão Suicida e ela sempre tá no meio na capa. Olha, eu acho que deveria ter uma história mesmo da revista da Alerquina, pelo simples fato que as histórias da Alerquina sempre foram muito zoadas, né? Ao mesmo tempo que ela era namoradinha do Coringa, antes das histórias coloca ela fugindo do Coringa por um tratamento abusivo e por aí vai. Ela mudou de visual 300 vezes e de personalidade também. E entre outras coisas bizonhas que ela tem é o fato dela ter as duas filhas, né? Em uma revista ela coloca ela com duas filhas, que tá escondida do Coringa na casa da irmã, e depois nunca mais falaram a respeito. Por sinal, essa referência é justamente do Batman do futuro. Agora, Zé... Deixa de ser burro, cara. É, os filmes atuais não é pra pessoas como você. Você já tá velho pra Hollywood. Eles estão querendo focar na molecada. Os roteiros são ruins? São. Mas estão vendendo horrores, cara. Hollywood nunca faturou tanto. E sem se preocupar em fazer um bom roteiro. Falando nisso, Naldo, é bom a gente informar nossos ouvintes, né, que o Rodrigo tá internado, né, a AIDS tá acabando com ele, mas fé em Deus que ele vai sair dessa. Porra, Zé, vai tomar no seu cu, cara. Logo, logo ele vai voltar pra gravar podcast com a gente. Mas e aí, essa... Foi como? Foi transmitido como para o senhor Rodrigo? Foi sexualmente ou foi transfusão de sangue, que nem o Betinho? Você já começou a porra da putaria, você fica provocando os outros. As pessoas falavam do Betinho. Aparentemente foi na broderagem. A gente achou que na broderagem não dava nada, mas parece que era mentira. Parece que na broderagem também pode acontecer essas coisas. Na broderagem só se for com camisinha. Por sinal, estamos abrindo uma conta para quem quiser ajudar, nosso brother Rodrigo, né? Que, enfim, sabe como é que é, né? SUS é uma merda, né? O tal do SUS é uma merda. Caralho, eu sei que tu tá falando isso pra me provocar, porra. Não começa, não. Doe uma camisinha para o Rodrigo. A gente vai deixar no link da descrição. Link direto, né, pra vaquinha, pra ajudar no tratamento do líder. Essa pessoa querida pra gente e pra vocês ouvintes também, né? Gordo, tetudo, filho da puta. Vocês estão ligados que isso aí vai pro podcast, né, cara? Eu não vou cortar nenhuma grama desse áudio. Depois o Rodrigo fica puto aí com vocês, eu não quero nem saber. Vai tomar no seu cu, seu baiano filho da puta! Querido Rodrigo, quero deixar claro que qualquer coisa que eu tenha dito aqui, eu estava não consciente do fato de que ia ser publicado para você ouvir. Eu nem sabia que você ia ouvir, então eu peço desculpas perante a sua pessoa e dizer que eu torço muito por você. Saia logo dessa internação aí. Fique bem, amigo. Te amo. Tchau. Neverland, a sua loja nerd na internet. Acesse www.facebook.com/neverlandsln ou lista.mercadolivre.com.br/neverlands. Aqui você encontra action figures, estátuas, efeitos e tudo de melhor com um preço justo e acessível a todos. Neverlands, a sua loja nerd na internet. E cadê o Ricardo? De novo aquele cavalo imundo sumiu? Cadê esse bandido? Ô vagabundo mesmo, viu? Faz nada nesse grupo aqui, eu te contar, viu? Pra mim, louco genial é o Nietzsche. E acabou, porque Nietzsche é um louco e é genial. E eu sou fã desse cara. E o cara que desapareceu no Acre, óbvio. Rapaz, eu até pensei em mencionar o Nietzsche, mas parece que a loucura dele só veio depois que ele contraiu sífilis, né, cara? Eu acho que dá pra abrir uma exceção, mas acho que ele era relativamente bom da cabeça antes da sífilis. Próxima pauta. Youtuber tem mais é que se fuder. Pronto, vai começar. Acabou. Vai começar essa palhaçada, essa conversinha fiada, não sei o que, pronto. Pra mim chega, pronto. Tchau.